sabia, todo mundo entendia que chegaria a hora. Todo mundo via, todo mundo ouvia que chegaria agora. E agora João, e agora José, e agora Mané. Que Sebastiana tem cara de santa e gosto de mulher. Todo mundo sabia, todo mundo entendia que chegaria a hora. Todo mundo via, todo mundo ouvia que chegaria agora. E agora João, e agora José, e agora Mané. Que Sebastiana tem cara de santa e gosto de mulher. Dona Sebastiana, quantas horas são? Me diz o que é que falta pra chegar. Sabia, todo mundo entendia que chegaria a hora. Todo mundo via, todo mundo ouvia que chegaria agora. E agora João, e agora José, e agora Mané. Que Sebastiana tem cara de santa e gostou de mulher. Dona Sebastiana, quantas horas são? Me diz o que é que falta pra chegar o futuro. Está no teu coração fazer desse namoro um amor maduro. Lerê, eu vi você lelê de madrugada, dada, num canto escuro, no pé da escada, fazendo amor. Yo, yo, yo, eu vi o prazer. Quantas horas são? Me diz o que é que falta pra chegar o futuro. Diz o que é que resta no teu coração. Fazer desse namoro um amor maduro. Eu vi você lelê de madrugada, dada, num canto escuro, no pé da escada, fazendo